mais alegria e descontração. Aqui, aqui, é a carroça da saudade. A aparelhagem que conquistou o povo do Pará. Banda Kenny.